Olha pra frente, caminha sem ter medo. E guarda a palavra com você, esse é o segredo. Não tema seta, enfrenta o inimigo. E lute, não se esqueça que o maior está contigo. Você é forte, pode passar mais essa. Não esqueça quem tu és, não se esqueça da promessa. Vê se não esquece, o Deus que você conhece. Luta, acredita nele, você sabe o que acontece. Ele é contigo, te mostrou o caminho, né? Te deixar sozinho. Não faz sentido você retroceder. Só você não enxergou que foi criado pra vencer. Teve um princípio, você foi escolhido. Com Adão foi caído, mas com Cristo reerguido. Eu falo sério, e sério até demais. O diabo não descansa, só que Deus é mais. Nessa terra aqui, olha aqui, o inimigo tenta te iludir, confundir, dizendo que nunca vai sair daqui. Lembre que durante a luta tem que insistir, persistir, sempre avante e nunca desistir. Se sentir que tá difícil, então se lembre que pode vir luta maior que a que possas resistir. Vou repetir, pois nunca é demais. Todo vai parar no lodo. Ele é bem mais que quem só te discrimina pela cor. Não somente a cor, é o que de tudo eu falo. Ele é bem mais que os mano que pros mano traz os cano. Os mano que é mano sabe que os cano é engano. Sejamos mais sábios que quem nos chama de história. Estejam de pé pra enxergar sua vitória. É mais que o ódio em vários mano, várias mina. E as doses de maldade que cê pega na esquina. É mais que o jogo sujo capitalista. E o homem joga tirando o perdão da sua lista. É mais que o top, é mais que o hip hop. Deus é mais. E eu digo Deus, mais. bonde representa. Meu bonde representa. Isso é DJ.